Volta, mozão, volta, mozão, pros braços do seu maloca, perdoa a vacilação. Volta, mozão, que eu tô com saudade daquele amorzinho bom. Volta, mozão, pros braços do seu maloca, perdoa a vacilação. Volta, mozão, que eu tô com saudade daquele amorzinho bom. Sei que eu errei, confesso, pisei na bola. Mais de uma vez, com você joguei fora toda a nossa história, por uma noite de prazer. E só veja agora o quanto eu fiz você sofrer. Eu sei que é difícil pra você me perdoar, mas amor, pensar nisso, viver sem você não dá. Acho que eu vou chapar com essa solidão. Vida de prostituto, quero não. Acho que eu vou chapar com essa solidão. Te dou meu coração na sua mão, mozão. Volta, mozão, volta, mozão, nos braços do seu maloca, perdoa a vacilação. Volta, mozão, meu amor, volta pra mim, vai. Não volto não, não volto não. Pensasse no amor antes da vacilação. Não volto não, não volto não. Traiu porque tu quis, então segura o teu refrão. Não volto não, não volto não. Pensasse no amor antes da vacilação. Não volto não, não volto não. Traiu porque tu quis, então segura o teu refrão. E você pisou na bola. Agora voltou, percebeu que o mundo deu voltas. Se iludiu pensando que ia ficar no seu pé. 50 piranhas não vale uma de fé. Viveu nas baladas de segunda a segunda. Eu foquei nos trampos e mantive a minha postura. Preferiu bijuteria do que um diamante raro. Te quero de volta, é quadro do Rodrigo Faro. Preferiu bijuteria do que um diamante raro. Te quero de volta, amor, é quadro do Rodrigo Faro. Volta pra mim, vai. Não volto não, não volto não. Pensasse no amor antes da vacina.